O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. É um prazer para nós que estudamos a trilogia analítica do psicanalista Norberto Kepp, quando nós entramos no estudo no campo da espiritualidade trilógica. Eu gostaria de ler aqui para os senhores, para já iniciarmos o nosso programa, um trechinho do livro Contemplação e Ação, que Norberto Kepp escreveu no começo dos anos 80, tratando justamente do que seria a espiritualidade trilógica ou a espiritualidade ligada à ciência. Então, aqui na página 56, Kepp diz o seguinte: no momento, estamos notando que a dimensão do Criador é muito maior do que imaginávamos. Estamos vendo um Deus universal que se volta para todos os povos, que invade todas as áreas, principalmente a realização e a consciência, diretamente ligadas à ciência. Então, Deus sai de um local ou de uma situação dentro da humanidade de estar recluso dentro das instituições religiosas e passa, então, a exercer esse papel universal que Kepp coloca no seu trabalho. Então, ele diz assim: existe uma ideia muito errônea dos funcionários religiosos que a famosa previsão de uma unificação de todas as religiões se daria através da escolha de uma delas. Ou então seria ou a Igreja Católica, ou a Islâmica, ou a Judaica. Se até agora isso não foi possível, disse ele, jamais acontecerá, porque cada grupo social tem uma visão reduzida da realidade e procura mais os interesses pessoais do que procura o Criador. Então, Kepp diz aqui: em minha opinião, a reunificação de toda a humanidade será realizada através da aceitação da verdade, da beleza e da bondade, que não é pertinente só a um campo, mas a todos os setores da existência: científico, filosófico, econômico, político e social, tendo por base o que chamamos de espiritualidade, que inunda todo o mundo sensível. Então, aqui nós vemos, né, Kepp já falando da verdade, da beleza e da bondade, que vai ser o caminho pelo qual a humanidade poderá se unificar e chegar à paz. Nota que, pouco a pouco, os religiosos que trabalham mais, né, com essas questões de Cristo são mais próximas às questões assim doentias, estão mais próximos à cura do que, evidentemente, aqueles que lidam com a fisiologia, que lidam com a parte orgânica das pessoas, que são os médicos. Então, a gente pode dizer que, como eu falava em 1977, pela descoberta da inversão, que qualquer medicamento, até uma cafeaspirina, tem assim uma indicação e tem 4, 5, até mais contraindicações. Quer dizer, qualquer medicamento faz mais mal do que bem. Inclusive, essa questão, depois que a Marcinha, dentista, pode tratar, é a questão do flúor, não? Que eles têm que parar de colocar flúor, não só nas águas que a gente bebe aqui em São Paulo, mas também tem que parar de pôr flúor nas pastas de dente. Então, quando vocês forem comprar uma pasta para escovar os dentes, vocês devem ver se ela não tem flúor, porque esse flúor da pasta causa mais mal do que bem. Agora, o que eu quero dizer, né? Pasteur, Louis Pasteur, que era um francês, ele foi muito incentivado no trabalho dele pelos interesses internacionais, assim, econômicos. Então, Audrey Carnegie, que tinha indústrias nos Estados Unidos, e o Rockefeller, evidentemente, dois grandes capetas, né, da humanidade, eles incentivaram ao máximo o uso de elementos assim, materiais, sensoriais, para vender, né, para ter mais lucro ainda do que os lucros formidáveis que eles têm. Até um ponto eu li uma notícia interessante, que depois que o Rockefeller ele dominou o petróleo, né, pegou petróleo como se fosse dele e não da humanidade, e ele dizia assim: um minuto a mais, 1 milhão a mais, 2 minutos a mais, 2 milhões. Então ele ia contando assim os milhões que cada minuto ele ia ganhando. Ora, isso é uma coisa terrível, né, para a humanidade e para ele também, que ele até hoje deseja o bem-estar através de elementos materiais. Então, o Pasteur, ele falava a questão das bactérias, né? E as bactérias é que causava os problemas assim orgânicos, e que a medicina aceitou com prazer, porque é mais fácil tratar das questões orgânicas exteriores, das questões físicas, do que das questões espirituais. Como Napoleão Bonaparte, né? Você sabe, foi aquele grande guerreiro da França que invadiu no final lá a Rússia e levou uma tunda lá dos russos, como depois, né, os alemães que fizeram a mesma coisa. Ah, então, o que eu quero dizer com isso, né, é que o Napoleão, ele confessou quando ele fugiu para Paris que era muito mais fácil tratar de um exército, ganhar uma batalha, do que ver os problemas internos e conseguir alguma virtude, né? De maneira que a cura, o bem-estar, está muito mais perto dos elementos teológicos do que os elementos fisiológicos. De maneira que a questão das emoções, por exemplo, as emoções são fundamentais para que o indivíduo perceba que agora eu volto, né, ao Papa argentino atual, que ele fala que as três emoções fundamentais é a ira, né, a emoção de raiva, a questão também da maldade, inveja, né, e soberba. A inveja, ira, inveja, ira e soberba. E a soberba, né? Que são os três elementos. Até eu acabei de escrever um livro agora tratando, inclusive, desses três elementos que são a causa de todas as doenças. O que que acontece, né? É que o ser humano, ele não vive por si mesmo, né? Ele não vive, vamos dizer, pela própria energia que ele tem no corpo dele, que ele tem no interior dele. Ele precisa receber essa energia do exterior, que o Tesla estudou física, ele conhecia, né, energia, ele chama energia livre, ele deu o nome de escalar. Então ele conseguiu, forneceu ao Edison, aquele americano que fala que ele criou a lâmpada elétrica, mas, afinal de contas, quem deu as invenções que tinha foi o Tesla para o Edison. E ele pôs, inclusive, o nome dele. De maneira que o grande, vamos dizer, o grande cientista, o grande físico que a humanidade teve foi esse húngaro, né? Ele nasceu na Hungria, estudou lá na Áustria, em Viena, na Alemanha, e foi para os Estados Unidos. E lá ele fez a genialidade dele, porque inclusive ele era um indivíduo muito simples, era um indivíduo humilde, era um indivíduo esforçado, né? Não era um indivíduo assim soberbo. Ele conseguiu fazer a maior parte das descobertas que o mundo tem atualmente na questão da energia eletro e magnética. De maneira que essa questão, né, do Pasteur foi mais imposta pelos indivíduos que vendem medicamentos ou que exploram, né, a humanidade. Então, veja, todo mundo agora está com problemas assim terríveis na respiração, problemas orgânicos por causa do quê? Da enorme poluição que está havendo nos ares, né? Provocado pela fumaça, pela gasolina, pela queima de carvão, principalmente a questão, né, atômica, lá Fukushima, por exemplo, lá no Japão, está contaminando lá todos aqueles mares ao redor, chegando mesmo a contaminar os animais que estão no norte do Canadá. Então, uma só usina explodindo, como também Chernobyl, né, explodiu antes, pode destruir toda a humanidade. Então, outra coisa terrível é essa tendência que a humanidade tem de se matar. Construir uma usina atômica, por exemplo, no Brasil, é o maior absurdo que existe. É só para dar lucro, né, aos malandros gananciosos, né, que gastam milhões e bilhões para comprar máquinas enferrujadas, máquinas que é chamado primeiro mundo, que muitas vezes é pior do que o quarto mundo. Comprar essas máquinas para fabricar aparelhos ultrapassados aqui no Brasil, só para dar lucro, né, aos políticos ambiciosos, né, ao pessoal ambicioso que está no poder e quer colher benefícios assim só para eles. De maneira que o que está acontecendo atualmente é um desconhecimento de que a doença não vem tanto dos glóbulos do sangue, não vem tanto dos problemas assim externos, os problemas assim dos sentidos, que o grande problema vem das emoções e que o ser humano tem que ver a necessidade de viver, na verdade, né, de viver, vamos dizer, no bem, no que é bom e também na beleza dos artistas. Vocês notam que os artistas, geralmente, eles não são perigosos para a sociedade? O indivíduo ligado à arte, um verdadeiro artista, ele é um indivíduo como Miguel Ângelo, Leonardo da Vinci, Beethoven, Brahms. É um indivíduo que não tem tanto amor pela vida sensorial e principalmente pelo dinheiro. Então são pessoas que dedicam a vida a fazer o bem, fazer a verdade e fazer o belo. Então gostaria de ver, nós temos aqui um grupinho que pode falar alguma coisa. Alguém quer falar alguma coisa? O Richard, que é canadense, né? Ele vai falar. Eu estou encantado com seu discurso hoje, eu noto muito com meus alunos na Escola de Línguas Millennium, que quando a gente entra esse assunto de saúde vem do interior, dos problemas emocionais, psíquicas do ser humano, eles têm alguma dificuldade de aceitar isso. Tem tanto discurso no mundo sobre coisas fora causando, que eles têm dificuldade de chegar nessa conclusão. Então, eu estou gostando muito do seu discurso sobre os problemas internos do ser humano. E dos poderosos, etc. Eu acho que se o mundo chega nesse ponto de entender o que você está falando, vai ter muita mudança no mundo. Eu estou esperando isso. A doença está dentro de nós, né? Esses elementos que eles chamam de pecados capitais. Que então... são relativos, né, Dr. Kepp? É o nosso espírito. Eu só queria fazer um comentário aqui a respeito de uma palavra que existe na língua alemã, que é Geist. Geist é a mesma coisa que espírito e gasolina, energia. Então, você vai num posto de gasolina e você enche o seu carro de Geist. Quer dizer, é o mesmo sentido, energia. E o Geist, ou espírito, né? A fonte primária, primeira de energia, é o Espírito Santo. E no ser humano, ele se alimenta dessa energia através do quê? Da consciência, né? É um aspecto anímico, é um aspecto espiritual. Então não adianta buscar a energia com exercícios físicos, que aliás gasta energia, né? Não dá. Exercícios físicos, comida e outros recursos, que na verdade toda fonte de energia é espiritual. Então o indivíduo tem que ser bom, tem que ser verdadeiro, né? Não ser muito mentiroso como o ser humano é. E amar, né? As artes, a parte estética. Ser bonito no que ele pensa, sente e faz, né? Dá valor à beleza. Se a pessoa não gosta, por exemplo, de música, de artes, é um péssimo sinal. Alguém mais quer falar ou está com vergonha de falar? Posso fazer só um comentário? Alexandre Frascari, que é um engenheiro, um dos engenheiros da equipe da tecnologia da nova física. Eu estava vendo, Dr. Kepp, que até no começo do século XX, né? Até 1926, eu vi, eles ainda tentavam procurar uma base energética das doenças e da... com aqueles, inclusive com os estudos lá do Bechamp mostrando que era uma coisa interior, né? Mas a partir de 1926, né, o Rockefeller dominou e todo mundo que estudava essas linhas foi perseguido. Né? Uhum. O Reif, destruíram até os microscópios que ele construiu, que até hoje não existem esses microscópios por causa disso, né? O senhor se lembra bem, né? De 1926. Agora, quem quer falar? Então, só completando, né, que a questão fundamental que eu vejo no trabalho do senhor, que o senhor mostra que a energia está ligada à consciência, né? Então, isso, exatamente. Então, isso. Quando a pessoa tem consciência, ela consegue ter energia, captar essa energia. Tem uns físicos hindus por aí, uns pensadores que falam, né, que o universo é consciência, né, Alexandre? Só que o entendimento deles é muito diferente do Dr. Kepp. Porque agora, para aceitar a consciência, tem que ser virtude, né? O negócio porque tem a dureza, ética. A pessoa vê que é avarenta, que é mentirosa... Que rouba os outros, né? Os grandes bilionários, né? São os maiores ladrões da humanidade. Então, esse pessoal aí que está com o revólver na mão assaltando o povo é um exemplo do que eles fazem, um exemplo pequenininho do que eles fazem. E a Selma? A Selma veio direto de Israel. O que, que ela gostaria de falar? Então, Dr. Kepp, eu acho bonito ver essa integração que o senhor faz, né, no seu trabalho, mostrando isso que se está falando, que nesse livro aqui, o Metafísica 3, inclusive ele se chama A Cura Através das Forças Energéticas, justamente mostrando que a saúde vem desses dois, assim, polos principais, né? A questão da conscientização dos erros, da patologia, da problemática que o indivíduo tem e da sociedade, e ação pura, ação no bem, que são os dois vetores que têm que ser cultivados e incentivados. E aí se nota, então, que o seu trabalho justamente é um resgate, uma continuação, um apoio a tudo o que Cristo falava, né? Porque ele constantemente mostrava os erros das pessoas e da sociedade, o que estava corrupto, e, paralelamente, incentivava o indivíduo que ele tinha que fazer o bem, cuidar dos mais necessitados, fazer a justiça. Então, eu vejo, assim, o seu resgate científico, né, a esse, a teologia. Então, faz essa união muito bonita, né, para todos nós. Eu acho que cristianismo nunca houve. Agora, vamos ouvir o repórter terrível, o indivíduo inimigo daqueles que mentem para o povo, Ortiz de Camargo Neto. Doutor Kepp, eu queria lembrar aquilo que o senhor falou sobre o primeiro mundo trazer para cá as máquinas enferrujadas deles, né, para ganhar dinheiro por ganância. E eu escrevi recentemente um artigo chamado Importação da Patologia. Então, que nós, aqui no Brasil, nós somos especialistas em importar tudo que não presta, todos os erros, não só as coisas boas, mas as coisas erradas. Então, por exemplo, especulação que está entrando no Brasil, as agências reguladoras que foram criadas nos Estados Unidos, causam um mal terrível lá, vieram para cá. O flúor na água, que começou lá também, nós importamos, pasteurização do leite. E agora os medicamentos alopáticos, né, que são uma das primeiras causas de morte no mundo atualmente, são aqui incentivados os agrotóxicos. A psiquiatria, psicologia. A psicologia, nova maneira de educar, né? Isso. Elogios e tudo, não reprovar os alunos. Por isso que o povo americano ficou louco, né? Exatamente. Só elogia desde que nasce. Então ele pensa que ele é o the great, né? O maior. Agora vamos ver a Marcinha, o que, que ela tem a falar. Eu queria então comentar isso que o senhor falou da questão desse flúor na água, que a Europa já tirou esse flúor de lá, porque eles comprovam que é totalmente tóxico e tiraram inclusive das pastas de dentes, dos chicletes, tiraram de tudo lá, é proibido. E aqui a lei obriga a colocarem isso, né? A lei, então, os poderosos que fabricam os alumínios, as restas de lixo. E que vem dos Estados Unidos. Além de matar o povo, ainda ganham um dinheirão vendendo, né? Para os bobos aí. É um lixo químico. Então, eles se arranjam um jeito de matar e ter lucro. Sempre. Os psicopatas no poder, né? Como o Kepp escreve no seu livro, A Libertação dos Povos, A Patologia do Poder. Ele fala que esses poderosos, eles são como psicopatas, delinquentes, né? Destruindo a civilização. E que se o povo não abrir os olhos em tempo, nós vamos ver o final, né, dessa bonita história chamada Terra. Bom, vamos deixar um pouco a tragédia de lado nos meus comentários. Vamos trazer um pouco de esperança para vocês através dos programas de televisão, de rádio, os livros de Kepp, que trazem uma forma, até certa forma, de certo ponto, fácil de fazer uma grande terapia na sociedade, uma grande socioterapia, que é o ideal de Kepp, fazer a terapização da humanidade, incluindo como base, como princípio, a energia que vem diretamente do Espírito, principalmente do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Então, é uma ciência que está totalmente de acordo com os princípios éticos e humanitários. Bom, todo mundo fala, né, que a ciência precisa de ética, precisa de ética. Bom, nós temos agora uma ciência altamente ética que todo mundo pode aplicar. Nosso site é www.stop.org.br. Aí vocês vão ter acesso a muitas coisas que nós fazemos em cursos, cursos de pós-graduação, cursos livres, psicanálise individual, psicanálise de grupo, tratamentos de medicina psicossomática, odontologia psicossomática, ensino terapêutico de idiomas, atividades de palestras e spas e reuniões, imersões no nosso grande hotel Trilogia, lá em Cambuquira, e muito mais. Então, 3032-3616, é o número do nosso telefone. Estamos em São Paulo, mas atendemos também clientes por Skype e por telefone no Brasil e em diversos países do mundo. Até lá!